Não espere nos outros o que só Deus faria por ti. Caminhar sem sabedoria, se frustrar sem desistir. Depois que acaba, carro, casa e goró, quem é teu amigo? Então olha aberto pra não andar abraçado com teu inimigo. Fazer o bem sem esperar nada em troca, porque a alma sara. Jesus morreu por teus pecados e nem por isso tacou na tua cara. Buscar progresso sem perder olhar pelos nossos, pra não deixar de ser messias ou virar homens de negócio. Pode ter 3.000 amém, CDzinha 5 real. Muda a vida com a sua mensagem, caralho, esse é o principal. Brau já dizia, não é questão de luxo nem de cor, é questão que a fartura mesmo, tio, alegro, sofredor. Vários danos, valor ao fútil, daí a gente descobre. Pobres de alma rico, ricos de alma pobre. Fé e coragem, pra na caminhada poder seguir. Cê não vai derrubar gigante sem ter a fé de Davi. Burgueses trocam de carro enquanto a gente se mata. Cansei de ver nós vendendo popos, playboyzinho, poder dar um rata na segurança do lar. Maluco, não é ficção, é alma só. Não existe segurança sem educação. Repressão gera violência, é lei da ação e da reação. Miséria assim sempre vai ser máquina de ver vilão, né? Liga a TV, assista seu BBB. Pega o controle sem perceber que o controlado é você. Contratos televisivos nem prende mais minha atenção. Se não tocou nas rádios, amém, mas que toque teu coração. Fazer do teu orgulho da origem, família, cabelo afro. Meu anjo, fala comigo em linhas psicográfico. Respeito pelo teu irmão pra você não perecer. Ama o próximo como a si mesmo, já que é espelho de você. Tudo que vai, volta. A vida é um bumerangue, truta. Gol vazio não adianta se o atacante não chuta. Vim pra matar os azedos, seu pingo de medo. Minha vivência vira enredo. Humildade é dei do seu Pedro. Não confio na polícia, isso não é segredo. Em terra de assinox sobrevive quem senta o dedo. Quanto vale o dízimo de um fiel na mão de obreiro? E minha maior oferta é amor por família e parceiro. Hipocrisia é negar os pecados pra acusar quem peca. Busco a água em Deus humilde pra entender que essa fonte não seca. Oh Pai, me livrai dos caminhos do mal. Falam tanto de liberdade, presos no material. Se calar diante o errado, jamais vai ser nosso escudo. Isso é a brecha que eles precisam pra pegar e fuder com tudo.